Sinto-me fraco, preciso tanto de ti, Senhor. Tu és minha vida, vem me fortalecer. E eu dependo de ti para viver, Jesus, pois teu Espírito é a força do meu ser. Dependência eterna, vida do meu coração, ar que eu respiro, mata minha sede, eu não vivo sem o seu amor. Eu me rendo, quebra minha vida, me faça renascer. O tempo passa, mas eu preciso de ti, Senhor, e a cada instante aumento meu temor. Eu não sou nada, sou servo, eu sou pecador, mas mesmo assim atende o meu clamor. Eu não vivo sem o seu amor. Fortaleza minha, razão do meu viver, a ti eu me rendo, quebra minha vida, me faça renascer. Dependência eterna, vida do meu coração, ar que eu respiro, mata minha sede. Eu não vivo sem o seu amor. Fortaleza minha, razão do meu viver, a ti eu me rendo, quebra minha vida, faça renascer, me faça renascer, me faça renascer.